contigo vou viver. Meu amor é só para ti, minha dor contigo vou dividir. Onde eu estiver, tu pra sempre comigo estarás. Sei, você nasceu pra mim. Sei, eternamente esta nossa união, nós seremos quais pontos que se apagam em plena luz do sol. Luz do sol, eu sei que quero e vou te amar. Estão nas mãos de Deus.